Valentes em ti, Senhor, na solidão eu clamei como Davi. Em guerra eu estou, homens valentes ao meu redor, unidos em fé, a vitória chegou. Aliás, ele joa. Ergam suas vozes em um só clamor. Paz, paz, Senhor, é nosso clamor. Eis que vem valentes em ti, com rostos de leão, prontos pra lutar. Teu exército, Senhor, Judá, ao povo de Efraim, levamos a tua luz, Senhor, até o fim. Ordem e vida em ti encontramos paz, teu Deus é conosco, nada nos faz. Unidos em amor, que encontramos paz.